Fui embaixador! Se na tua mente ainda tá decorado, e você roda, roda e vem para aqui do meu lado. Muda de peso, de corpo e de cama, mas o coração não muda quem ama. E quando acaba a balada, adivinha quem é que tu chama? Sou eu, e todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu. Tu sabe por quê? Mas tua noite termina. É que eu sou o rei da sua vida. É que eu sou o rei da sua vida. Porque é dos seus contatinhos pra mim que tu liga. É que eu sou o rei da sua vida. É que eu sou o rei da sua vida. A gente nunca termina. Se na tua mente ainda tá decorado, e você roda, roda e vem para aqui do meu lado. Muda de corpo, de beijo e de cama, mas o coração não muda quem ama. E quando acaba a balada, adivinha quem é que tu chama? Sou eu, e todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu. Tu sabe por quê? Na minha cama sua noite termina. É que eu sou o rei da sua vida. É que eu sou o rei da sua vida. Porque dos seus contatinhos é pra mim que tu liga. É que eu sou o rei da sua vida. É que eu sou o rei da sua vida. Embaixador chegou.